Vai ver se me esquece, tira meu nome da lista de telefone. Vai ver que o mundo anda tão bem, mesmo eu sem você, você sem ninguém. Eu vou por aí, vai se livrar de mim, vai ver que é mesmo assim. Não tem nada de mágoa, o caminho da água também é cheio de pedras, e o rio não para. Mas não tem nada de rio, de água, de pedra, não tem explicação. Não tem nada não. Eu vou por aí, vai se livrar de mim, vai ver que é mesmo assim. Eu vou seguir a luz dos faróis que me lembram os seus olhos. Vai ver que eles podem me ajudar a ver que não há de ser nada, que não há de ser nada. Eu vou por aí, eu vou por aí. Pior de tudo, que a gente ainda vai se ver. Ando em ruas que não sei o nome pra me perder. Pior de tudo, que a gente ainda vai se ver. Ando em ruas que não sei o nome pra me perder. Me esquece, tira meu nome da lista de telefone. Vai ver que o mundo anda tão bem, mesmo eu sem você. Eu vou por aí, vai se livrar de mim, vai ver que é mesmo assim. Eu vou seguir a luz dos faróis que me lembram os seus olhos. Vai ver que eles podem me ajudar a ver que não há de ser nada, que não há de ser nada. Eu vou por aí, eu vou por aí. Pior de tudo, que a gente ainda vai se ver. Ando em ruas que não sei o nome pra me perder. Eu vou por aí, eu vou por aí, por aí.